longe de tudo, longe do mundo. Vivo na contramão, pois eu sei qual é a minha missão. Não olho pra trás, sei que assim eu ganho mais. Me taxam de bobo, me chamam de louco, mas quando o calo aperta me pedem socorro. Várias vezes a noite já perdi, na madrugada já vivi. Pra mim isso era top demais, achava que essa vibe me trazia paz. Chegava grandão, dinheiro na mão, chamando atenção por ilusão. Nada me preenchia, só me consumia. Mas quando eu chegava em casa, deitava no travesseiro, sentia um vazio, um completo desespero. Mas quando eu chegava em casa, deitava no travesseiro, sentia um vazio, um completo desespero. Mas hoje eu sei quem eu sou nele. Eu sei que vivo só para ele. Se eu não te amar, eu não amo ele. Tudo aponta pra ele, só a ele. Mas hoje eu sei quem eu sou nele. Chegava em casa, deitava no travesseiro, sentia um vazio, um completo desespero. Mas quando eu chegava em casa, deitava no travesseiro, sentia um vazio, um completo desespero. Mas hoje eu sei quem eu sou nele.